Orléans, Mélie Richbaud, avec ses danseurs. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. J'espère que vous serez très, très nombreux samedi soir. L'entrée est de seulement 12 euros, 10 euros pour tous les adhérents de Radio Arc-en-Ciel. Donc voilà, samedi soir, samedi 9 novembre, à partir de 21h, 21h30, allez-y, salle Montition à Saint-Jean-de-Blanc, pardon. L'endroit, vous le connaissez bien. Le groupe qui animera le bal sera le groupe 25 d'avril. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. On aura l'occasion cette matinée de parler de ce rendez-vous. Et donc, je vais commencer par justement vous faire écouter une chanson de Mélie Richbaud qu'on connaît pas forcément, mais avec un rythme très intéressant, enfin, que j'aime beaucoup. Tanta cosa pour dire Mélie Richbaud qui sera samedi soir avec nous, avec vous, à la salle Montition à Saint-Jean. On écoute dès que voilà, ça commence bien, mais c'est bien parti. Que te vi, eu jamais irei esquecer. O teu perfume no ar, o teu sorriso fez-me apaixonar e me entregar. Vivemos apaixonados, um grande amor. Mas o mundo era perfeito. Hoje confesso que fui a culpada por não estares aqui. Mas hoje vamos dançar, toda a noite sem parar. Vamos dar uma fugidinha, vamos dar uma voltinha à discoteca, vamos dançar, toda a noite sem parar. Podes ser também meu anjinho, tens de tudo um pouquinho, até tens o meu carinho. Podes ser meu diabinho, podes ser também meu anjinho, tens de tudo um pouquinho, até tens o meu carinho. Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar tudo o que nunca mais me esquece. Yeah, yeah, yeah, vamos dar uma fugidinha. Yeah, yeah, yeah, vamos dar uma voltinha. Vamos dançar, toda a noite sem parar. Vamos dar uma fugidinha, vamos dar uma voltinha à discoteca, vamos dançar, toda a noite sem parar. Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar tudo o que mereces. Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar para ver que nunca mais. Vamos dar uma fugidinha. Vamos dar uma voltinha. Vou-te dar, vou-te dar, vou-te dar tudo o que 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour faire toutes vos dédicaces. Soyez bien à l'écoute de notre émission puisque j'aurai deux places à vous faire gagner pour la soirée de samedi prochain organisée par Radio Arc-en-Ciel à la salle Montisson à Saint-Chambert avec Maria Lisboa pour la première fois à Orléans et le groupe 25 d'Avril. On continue en musique avec Lucas e Mateus. Eu tô pedindo pra você ficar. Fica longe desse teu olhar, pois eu não consigo viver sem você. Não, não importa a hora e o lugar, pensamento vou te encontrar, pois não aprendi ainda a te esquecer. Amor, amor, amor, amor. E em teus braços quero me entregar.

à une minute de 11h, il est 10h59. Je vais vous faire gagner une première place pour samedi prochain, pour le bal organisé par Radio Arc-en-Ciel avec Maddie Lichbaud pour la première fois à Orléans. Alors, le téléphone est en train de sonner, donc je vais peut-être déjà décrocher et je fais le jeu tout de suite après. Voilà. On continue en musique. Kasanzu wa bishila, menekenu mkweni Kubaza kwa mushime, menekenu kubata Mulemba Shangola Ayowe Mulemba Shangola Mulemba Shangola Ayowe Mulemba Shangola Ayowe Luanda, Ayowe Gola. Alors, on reprend notre petit jeu juste avant le coup de téléphone. Donc, ça va être très simple. Je veux juste tester votre connaissance sur le répertoire musical de Maddie Lichbaud. Et donc, la première personne qui m'appellera et qui me dira quel est le titre de cette chanson gagnera une place pour samedi prochain. Ah, je stoppe. Ça suffit. Est-ce qu'avec ce petit morceau, est-ce que vous avez pu reconnaître la chanson de Maddie Lichbaud? Je vous la repasse. On y va. 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces et puis pour jouer. Et le téléphone est déjà en train de sonner. On y va. Bonjour. Ah, je pense que vous avez tout entendu. Alors, ce n'est pas Zumba Kumigo. Je vous la repasse. Alors, 02 38 43 48 00. Continuez, ce n'est pas encore trouvé. Salvador da tradição, Mulemba Xangola, unidas nações, saudai-vos agora. Mulemba Xangola, Ayuwe Mulemba Xangola. Mulemba Xangola, Ayuwe Mulemba Xangola. Eu que sou um cara esperto, já colei pra ver o que era da morena com o sorriso lindo do olho azul. Começamos papo louco sem nem perceber sobre esse, talvez seja melhor nem dizer. Eu vim lá da zona oeste, ela é menina da zona sul. Menina, mulher, que intimida a atitude de quem sabe o que quer. Mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão, é poema, é canção que alegra o meu coração. Morena, me encantei com o seu jeito de olhar. Paralisei o tempo só pra lembrar daquela cena em que eu tirava tua saia e você beijava minha boca. Me encantei com o seu jeito de olhar. Alors, la chanson, le jeu a déjà été trouvé, n'appelez plus. Je vous repasse la musique. Voilà, c'est Mãozinha Noir, Maria Lisboa, ça a été gagné par Jean-Pierre Mouraich. Donc voilà, n'appelez plus, mais il y aura bien sûr tout à l'heure, un peu plus tard, une autre place à vous faire gagner. Donc on écoute Maria Lisboa com Mãozinha Noir. Continue avec nos dédicaces et cette fois-ci é de Suanora e Suaneta Sónia para o Sr. Barros, desejando bom domingo. Vamos ouvir a Maria do Someiro com homenagem a Santa Maria. Visitada pelo anjo de Deus, um céu. entre as mulheres, bendita serás, e bendito é o fruto desse teu ventre que a luz dará. Maria, Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus, ao mundo deste alegria e ao mundo deu uma cruz. Maria, Santa Maria, ó Mãe do Rei Salvador, ao mundo traz harmonia, traz perdão, paz e amor. O mundo canta tua bondade, Rainha Santa, rogai por nós, ó Majestade. Sem igual, Mãe infinita, Mãe de nós todos, Mãe do Natal, amor profundo, Esposa de Deus, Rainha do mundo, do sol e da terra, do mar e dos céus. És minha calma de nós e dia, guardas minha alma, por isso te canto, ó Santa Maria. Maria, Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus, ao mundo deste cantaram no céu, aleluia.

estrada. Et ça arrive à Paris-Gor, 59B, route nationale 20, 45 520, à Cercle. 02 52 16 09 93 06 06 67 31 34. Vocês sabem que no dia 9 de novembro há uma grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc e que a convidada dessa festa vai ser a grande artista Maria Lisboa. Então tome nota, é no sábado 9 de novembro na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc com a Maria Lisboa e o baile vai ser animado pelo grupo 25 de Abril. A entrada é só de 12 euros e 10 euros para todos os sócios da Rádio Arc-en-Ciel. Maria Lisboa pela primeira vez em Orleans com seus bailarinos é no dia sábado 9 de novembro na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc, uma festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. A Maria não vai com todos, mas nós podemos ir ter com ela, não é? Então contamos com vocês. Claro que podemos contar com vocês, não é? No dia 9 de novembro, na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc, uma organização da Rádio Arc-en-Ciel, a Maria Lisboa, pela primeira vez em Orleans, com os seus bailarinos e o grupo 25 de Abril. On va continuer avec nos dédicaces, et cette fois-ci, ça a été demandé de Dimitri et Diana pour Silvio Moraes à l'occasion de ses 74 années avec de très très gros bisous. C'est aussi de la part de sua filha Mary Tui Filhos para o seu pai Silvio Moraes que faz 74 anos hoje com muitas felicidades e um grande beijinho, um grande abraço para ele para o seu aniversário, que é hoje mesmo, 74 anos. Vamos ouvir o Leandro e Leonardo com parabéns para você. Você está fazendo aniversário e todos querem muito te abraçar. Que seja mais um dia lindo e um anjo venha te iluminar. A primavera hoje em sua vida colheu no seu jardim mais uma flor e Deus vai te mandar como um presente feliz. Muito amor. On va continuer avec une nouveauté de Ruben Deira com um tema que saiu esta semana e que tem por nome Coração de Gelo. Para que perguntar se estou bem depois de tanto tempo? Teu coração de gelo se arrependeu bem feito, se afastou e perdeu o seu espaço. O tempo desatou o nosso laço. A vida é minha, ela não merece sofrer. Senti tanta falta que se eu pudesse até eu já nem sentiria mais. Senti tanta falta, até parece que é mentira tu tentar ser capaz de me convencer. E nem lembro de nada. Oh, oh, oh. Senti tanta falta que se eu pudesse até eu já nem sentiria mais. Senti tanta falta, até parece que é mentira tu tentar ser capaz de me convencer. Yeah, yeah. Olho para trás e nem lembro de nada. Depois de tanto tempo, teu coração de gelo se arrependeu bem feito, se afastou e perdeu seu espaço. O tempo desatou o nosso laço. A vida é minha, ela não merece sofrer. Senti tanta falta que se eu pudesse até eu já nem sentiria mais. Senti tanta falta, até parece que é mentira tu tentar ser capaz de me convencer. Yeah, yeah. Hoje olho para trás e nem lembro de nada. Oh, oh. Senti tanta falta que se eu pudesse até eu já nem sentiria mais. Senti tanta falta, até parece que é mentira tu tentar ser capaz de me convencer. Yeah, yeah. Os olhos para trás e nem lembro de nada. E nem lembro de nada. Os olhos para trás e nem lembro de nada. 02 38 43 48 00, c'est le numéro qu'il vous faut composer pour faire toutes vos dédicaces. Cette fois-ci, c'est de Madame de Arrojo pour sa belle Rosie, pour Carla, pour Nicole Diaz, Isabelle et sa fille Eline, son chéri, toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, bien sûr tous les auditeurs. Elle souhaite un bon dimanche à tout le monde. Voilà, le soleil arrive. Elle me disait quel temps pourri. Et oui, effectivement, quel temps. Malheureusement, il fallait un peu de pluie. Mais là, j'ai, en tout cas dans les studios, j'ai un rayon de soleil. Donc, on va écouter son chanteur préféré, ses chanteurs préférés, la famille Carrera. Et donc là, ça va être David Carrera et Tony Carrera, Si o Sobes. Quantas vezes encontrei no fundo dos teus olhos a luz para o meu caminho. Quantas vezes achei no cantinho do teu ombro aquele ombro amigo, um lugar para chorar e sorrir, meu abrigo em qualquer um dos meus caminhos, sorte minha para ser contigo, sorte minha nunca estar sozinho. Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar, e se eu pudesse a vida toda te abraçar. sempre aberto. Nas incertezas, teu amor é sempre certo. Tantas vezes que olhei, sentindo orgulho em ti, sem nunca te dizer. E quantas vezes nem sei, as vezes que me vejo a mim, quando te estou a ver. Meu lugar para chorar e sorrir, meu abrigo em qualquer um dos meus caminhos, sorte minha em pareceres comigo. Sorte minha seres meu filho. Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar, e se eu pudesse a vida toda te abraçar. Teu coração sei que para mim está sempre aberto. Nas incertezas teu amor é sempre certo. Ai, se eu soubesse fazer o tempo voltar, para reviver tudo até aqui chegar. Meu coração, sabes, para ti está sempre aberto. Nas incertezas meu amor sempre certo. Ai, se eu soubesse fazer o tempo parar, e se eu pudesse tempo voltar, para reviver tudo até que chegar. Meu coração, sabes, por ti está sempre aberto. Nas incertezas e o amor é sempre de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero. De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Tuyo, un poquito tuyo. Aunque pienses que yo estoy rayado, solo estoy enamorado y no lo ves. No me ves. Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tus brazos. Qué fácil es decir porque no saben que del amor nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera y para quererte no hay escuela. Si tengo que aprender que sea contigo, y si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juez. Tuyo, un poquito tuyo, no le des más vueltas a la vida, no nos queda otra salida y no lo ves, ay no me ves. Y en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y mundo en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo. Un poquito tuyo. Un poquito mía. Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita. Mirándolo a mí. ¿En serio? Eu tô com pressa, vontade louca. Tô decidido a beijar sua boca. Desejo desses, dá pra nascer. Eu só senti essas paradas por você. Você tá ouvindo grave do bailão. É assim que tá batendo o meu coração. Eu tô focado e não desisto. O não eu já tenho, sim eu conquisto. É que você salvou meu dia. Esse sorriso seu é muita covardia. E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje. É que você salvou meu dia. Esse sorriso seu é muita covardia. E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje. Deixa eu dar um cheiro no cangote, senão arrepia sem medo. Deixa eu dar um cheiro no cangote, senão arrepia sem me ver. Decidido a beijar sua boca. Desejo desses tá pra nascer. Eu só senti essas paradas por você. Você tá ouvindo grave do bailão. É assim que tá batendo o meu coração. Eu tô focado e não desisto. O não eu já tenho, o sim eu conquisto. É que você salvou meu dia. Esse sorriso seu é muita covardia. E se quiser salvar minha noite, que vai dormir comigo hoje. É que você salvou meu dia. Esse sorriso seu é muita covardia. E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje. É que você salvou meu dia. Esse sorriso seu é muita covardia. E se quiser salvar minha noite, diz que vai dormir comigo hoje. Deixa eu dar um cheiro no cangote, senão arrepia cê me devolve. Deixa eu dar um cheiro no cangote, senão arrepia cê me devolve. Aí, por essa vocês não esperavam, né? Eu sei. Alô, você não vai entender. Já tava mó preocupadão. Seu piquete quase morre no coração. Amor, fiz esse corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar. Alors, on continue et n'oubliez pas de nous appeler au 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. On va continuer et dans quelques minutes, bien entendu, je vous fais gagner une place pour la soirée de samedi prochain organisée par Radio Arc-en-Ciel avec Marie Lisboa à la salle Montition à Saint-Jean-Blanc. Donc restez à l'écoute, c'est dans quelques minutes. Vous pourrez gagner une entrée gratuite pour cette soirée de samedi prochain. On continue avec Kevin. Kevin, oh bébé. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. E está solicitando a cobrança após o sinal. Esquece. Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim.

cabelo sem me conhecer. Cuerpo abrazados en el mar, y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad, y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay una, hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar. Bésame como si fuera ahora la primera vez, romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré. Ven y bésame. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y muda, y su perfume es día que en mi cama. Miro su foto para ser testigo, que me olvidó que ya no está conmigo. Mando un mensaje, por favor, te pido, dame location, nena, yo te sigo. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me ama, ama. Sueño con ella desnuda y mojada, y su perfume sigue aquí en mi cama. Miro sus fotos para ser testigo, que me olvido que ya no está conmigo. Manda un mensaje, por favor, te pido, dame lo que yo, nena, yo te sigo. Bésame como si fuera entre mis brazos, yo por siempre te amaré. Ven y bésame. Bésame mucho y a lo loco, lentito, poco a poco, que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco. Dame un beso intenso que me nuble el pensamiento. Dame un beso suave pero lleno de desahogo. De mis abuelos en Granada, tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada, y hacerte sentir que estás sola entre la multitud. Y ahora haremos el amor como si el día tuviera 30 horas. Bésame como si fuera ahora la primera vez, romper el tiempo, niña, bésame. Alors, c'est maintenant, prenez vos téléphones, 02 38 43 48 00. Alors, là, on va faire gagner les gens qui écoutent Radio Arc-en-Ciel. Et donc, forcément, vous avez dû écouter la pub de Radio Arc-en-Ciel pour la promotion de cette soirée samedi prochain, d'Amalie Richbeau. Eh bien, quelle est la musique qui est sur cette publicité? C'est une musique de Amalie Richbeau. Il suffit de me donner le titre de cette publicité. Voilà, 02 38 43 48 00, ça sonne déjà. On continue avec Eduard Costa, Fâche de compte. Não me pergunte nada. Fique do meu lado. Vamos fingir que já nos conhecemos, que não existe mais ninguém no mundo. Vamos viver nessa noite, tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do que pensa, pense depois, seja feliz primeiro. Invente um sonho, porque o mundo de mentira é mais bonito do que o verdadeiro. verdadeiro. E vejo em mim só um desconhecido, quem sabe até o seu amor perdido. Eu quero ser o que você quiser, pai. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Eu sou igual a tantos, eu já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Não me pergunte nada, fique do meu lado. E dê a mão, vamos fazer de conta que o amor existe, tudo é fantasia, e que a tristeza está cansada de sofrer, e por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite, em outra noite, mais outra, quem sabe. Alors, n'appelez plus, c'est déjà gagné. J'ai d'ailleurs fait gagner deux personnes parce qu'il y a tellement d'appels que voilà. Donc, les deux personnes qui ont gagné, c'est Madame de Macedo et Signora Alves. Donc, voilà, bravo. Et la chanson, bien entendu, c'est Amélie Vai Com Todos. Alors, non, Vai Com Todos, hein, c'est, voilà. Mais, la chanson s'appelle bien Maria Vai Com Todos. On l'écoutera tout de suite après, Eduardo Costa. De nada, vai, fique do meu lado, vai. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Eu sou igual a tantos, eu chamei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado? Não me pergunte nada, vai, fique do meu lado, senhor. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, voilà, c'est gagné, mais en tout cas, il y en aura peut-être probablement d'autres à gagner au cours de la semaine, donc restez attentifs et écoutez Radio Arc-en-Ciel. La soirée, c'est samedi prochain, salle Montisson à Saint-Jean-Blanc, avec Amélie Richbeau et le groupe 25 d'Avril, un rendez-vous à ne pas manquer. Et donc, on va écouter la chanson qui est sur la publicité, « Maria vai com todos e é pra Maria das bandas ». Mas uma

veste esse olhar de trigana, Flamengo de perdição. És uma história de amor, uma beleza que eu mais persigo. Vou levar-te comigo dentro do meu coração. Ai amor, amor, faz cantar a tristeza. Ai amor, amor, faz chorar a alegria. Ai amor, amor, com todos esses vai e vai. Ai amor, amor, faz gozar quem sofre. Ai amor, amor, faz sofrer quem se olha. Ai amor, amor, com a beleza que dá. O sol do meu acordar, lábios de folhas de rosa, com beleza que um homem quer. Amor, menina, mulher, magia do meu sonhar. Ai, amor, amor, faz cantar a tristeza. Ai, amor, amor, faz chorar a alegria. Ai, amor, amor, com todos esses vai e vai. Ai, amor, amor, tenta deixar-me nem tão toca, muito menos aceitei amor. Mas se no amor tu não estás bem, regressa, regressa, regressa. Sei. Mas se no amor tu não estás bem, regressa, regressa, regressa. Sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, c'est les dernières chansons. On va écouter une chanson de Marie Richebois. Ouais, donc Marie Richebois, je vous rappelle, samedi prochain, samedi 9 novembre, salle Montition à Saint-Jean-Blanc, une organisation de Radio Arc-en-Ciel, Marie Richebois pour la première fois à Orléans, et le groupe 25 d'Avril pour animer la soirée. Venez très très nombreux, l'entrée est de 12 euros et 10 euros pour tous les adhérents de Radio Arc-en-Ciel. Esta kizomba, eterna y te quedo. Reza conmigo, kizomba, contigo quiero ficar. Oh, 6h27 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, c'est la dernière chanson de cette matinée. Je vous souhaite à tous un très très bon dimanche. Je vous laisse en compagnie de Michel qui est déjà là et qui se prépare. Et puis moi je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la soirée de Radio Arc-en-Ciel, salle Montition à Saint-Jean-Blanc à partir de 21h. Venez très très nombreux, un rendez-vous à ne pas manquer. On va se quitter avec une dernière chanson. Avec Rue du Monde et Inzermorav, con Unica Mulher. Bon dimanche à tous, restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Por vezes, quando nós discutimos, e na raiva eu te digo. Coisas que até magoam, sim. Eu digo tantas coisas feias, oh. Alguns nomes nos chamamos, mas depois eu me arrependo, sim.